O sol bem quente, estrada empoeirada. De amanhece eu quero sair. Levanta a vida lidando com gado. Esta é minha sina e eu quero cumprir. Minha bombacha e a capa gaúcha, minha garrucha no cinturão. Nas minhas viagens só levou comigo. É meu grande amigo que é meu alazão. Ai, ai, ai, lidar com gado é destino meu. Ai, ai, ai, que sina boa que Deus me deu. Que sina boa que Deus me deu. Antônio Pedro, Nicanor e Agenor, vai tocando o gado que o Cristóvão espera lá na porteira, minha gente. O sol descamba, vai escurecendo, arrumo o pouso e para o meu gado. Eu faço um fogo ali no sereno, preparo um churrasco, quem é meu virado? Arrumo a rede, pego no meu pinho, vou relembrando todo o meu passado. Tenho a alegria de ser boiadeiro, sem ter paradeiro e por ser viajado. Ai, ai, ai, lidar com gado é destino meu. Ai, ai, ai, que sina boa que Deus me deu. Que sina boa que Deus me deu. Oh, moçada, aí a moça bonita abrindo a porteira que a companheirada tá chegando com o gado. Mas a sina de boiadeira é boa mesmo, minha gente, o fandango não pode parar. O galo canta, vai clareando o dia, junto o meu gado e já vou andando. Pensando sempre na minha morena, que lá no meu rancho já está me esperando. Eu vou chegando, ela abre a porteira e na carreira vem me abraçar. Tenho esperado com ansiedade, quanta vontade de te ver chegar. Ai, ai, ai, lidar com gado é destino meu. Ai, ai, ai, que sina boa que Deus me deu. Que sina boa que Deus me deu. Que sina boa que Deus me deu.